agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central. Sua noite no melhor estilo. Olá, Brasil! Olá, meus queridos e eternos namorados! Estamos chegando nesta quinta-feira, juntinhos, 2 horas de muito amor e emoção. Abraçando você e desejando um programa romântico, gostoso e apaixonante. Com o nosso Encontro Central, a trilha sonora da sua vida. O amor está no ar, apresentamos Encontro Central. When jealousy burns.